estou sujeita, não sou santa. Culpa quem precisa, quem inventou. O disco do dia hoje apresenta o primeiro de uma série de dois programas dedicados ao álbum de Anelis Assunção, Sou Suspeita, Estou Sujeita, Não Sou Santa. Um lançamento do selo Scooby-Doo de São Paulo. Mais informações no site www.anelis.com.br. Fale conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com. Nosso programa é apresentado por mim, Ricardo Vilas, que também produzo com Daniel Roviriego. A sonorização é de André Rebelo. Até amanhã com mais um Disco do Dia.